Abrimos as portas do Jardín a Beira-Mar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana, un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tambén no site xotamirancos.blogspot.com. Ora, abrimos as portas do Jardim Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui, como sempre, na Rádio Filispín, a Rádio Livre e Comunitária de Trasancos, emitindo na frequência 93.9 da FM. Aqui há poucos dias atrás, há pouquíssimos mesmo, no, mais precisamente no dia 1 de julho, morreu Fausto Bordalo Dias, uma figura maior da música popular portuguesa. Que nós aqui no Jardim Beira-Mar Plantado já demonstramos a nossa admiração pelo seu trabalho, um grandioso trabalho, tendo um dos melhores discos da música portuguesa, pelo Rio Acima, por exemplo. Já fizemos um programa dedicado a ele e hoje também, aliás, às vezes também passamos alguma música dele, assim, temos passado bastantes vezes, tal é a admiração que nutrimos por Fausto. E hoje também vamos passar uma, a nossa homenagem a ele. A Fausto Bordalo Dias vai ficar no final do programa, portanto eu peço-vos que ouçam o programa até ao final e no fim terão uma surpresinha de Fausto Bordalo Dias, porque hoje é um programa de despedida de temporada. Hoje é o último programa da quinta temporada e, como o verão está à porta, nós vamos passar algumas canções em português com um cheirinho a verão, que vai ambientar a vossa viagem de férias. Para as pessoas que não têm férias, eu só espero que este programa sirva, pelo menos, para alegrar o vosso dia. E também desejar que chegue rapidamente o vosso merecido descanso. Pois é, vamos então começar com um tema intimamente ligado às férias, o turismo. Se não pudermos ser turistas a sério, pelo menos que sejamos na nossa imaginação. É o que canta Marta Peneda. Dois turistas de mapa na mão, vamos sair hoje à rua e fingir que chegámos do Japão. Que de cidade em cidade andamos a viajar, e como agora a moda indica, sem dinheiro ou lugar para ficar, passamos por Pequim, pela Costa do Marfim, por Cuba e Camarões, sempre a contar tostões. Chegamos à Europa com a bússola torta, viemos dar ali, mas queremos ir é às Fiji. Tirar moeda ao rio e ao pôr do sol beber um rosé. Vamos fingir sotaque estranho, não entender as direções. Tu de meia com sandália e eu nas lojas de recordações. Passamos por Pequim, pela Costa do Marfim, por Cuba e Camarões, sempre a contar tostões. Chegamos à Europa com a bússola torta. Atacados. Ainda queremos ir ao parque de La Tête d'Or, mas temos tempo para uma pausa nos fatos. Passamos por Pequim, pela Costa do Marfim, por Cuba e Camarões, sempre a contar tostões. Chegamos à Europa com a bússola torta, viemos dar ali. Vindos de Pequim, da Costa do Marfim, de Cuba e Camarões, sempre a contar tostões. Chegámos à Europa com a bússola torta, viemos dar o fim. Passámos de

Fantástico. Vamos agora ouvir um tema com cheiro a festa, a calor e a animação. Pois é, é o verão em Cabo Verde. Vamos então bailar o Funaná com a cabo-verdiana Lura e o tema Feitiço de Funaná. Pois é, um tema para alegrar o dia a toda a gente. Thank you. Depois de ouvirmos Lura com o dançável tema Fitiço de Funaná, vamos agora continuar com os portugueses Azeitonas e o tema Três Dias de Sol. Pois é, mais uma canção que nos leva até a beirinha da praia. Chama por chanatas e caviar a destoar. Estou farto de estudo, estou farto de tudo. Nestes dias já só quero ver o mar. Falo aos meus manos, combinamos na escola. Usa que leva ao jipe e eu a canza para a tola. Ala que é para a festa. São só três dias de sol. Troca mensagens com a Gini. Ela não bate o rei da bola, mas toca bem viola. Fica o mimo quando põe o biquíni. Diz que traz amigos e uma é bem redonda. Mano que se apreza tem que apanhar onda. Ala que é para a festa. São só três dias de sol. Praia deserta, todo o mar é nosso de bossa. Em bossa chego ao luar. D'água tento o que nunca posso. Hoje só sou eu e o mar. Aqui não há respostas, só questões erradas. Quero tubos, tudo ou nada. Toda a estrada é ondulada. Vou surfar ao meu vagar. Dropo onda puro, sei que vivam marés vivas. Hoje é dia de esquecer qualquer mal. Não quero bicicleta, skate, cego e trotinete. Quero fato e preencher neste Natal. Porque ir à luta para acabar a fazer rondas. Se a vida é curta para perder ondas. Aula que acabou. São só três dias de sol. O São João é a festa que marca a entrada no solstício de verão e é também a festa mais importante da cidade do Porto. Esta festa inclui muitas e divertidas tradições que passo agora mesmo a enumerar. Comer sardinhas, dar marteladas, pois é, escutaram, ouviram muito bem, dar marteladas. Dar a cheirar o alho porro, também é estranho. Temos também o manjerico, saltamos a fogueira e lançamos um balão. São muitas coisas. Pois é, o São João, tal como podem comprovar por estas tradições, o São João do Porto é realmente muito especial. Pena é que esteja tão massificado. Bom, vamos lá ouvir a marchinha que José Mário Branco fez dedicada a esta grande festa. São João do Porto. Lá vai a João. Cantar na rua e dançar um pagodinho pela mão. Lá vai a malta para o São João, o Porto inteiro a bater no coração. Lá vai a malta para o São João, cantar na rua e dançar um pagodinho pela mão. Lá vai a malta para o São João, o Porto inteiro a bater no coração. Eu dentro de casa é que não fico, venho para a rua ver nascer em cada peito um manjerico. E já tenho par para vir comigo. Vamos cantar, gritar, dançar, beijar, apertar. E viva o São João. Lá vai a malta para São João, cantar na rua e dançar uma rodinha pela mão. Lá vai a malta para São João, o Porto inteiro a bater no coração. Vamos embora! Lá vai a malta para São João, cantar na rua e dançar uma rodinha pela mão. Lá vai a malta para São João, o Porto inteiro a bater no coração. Saiam das janelas, ó meninas, nós temos cravos e alhos porros para bater nas cabecinhas. E vamos descer às fontainhas, vamos cantar, gritar, dançar, beijar, apertar. E viva São João, lá vai a malta, ó São João, cantar na rua e dançar uma rodinha pela mão. Lá vai a malta, ó São João, o Porto inteiro a bater no coração. E antes que da noite nasça um dia, o santo faz mais um milagre e se chovem beijos de alegria. Somos 1 milhão na confraria, vamos cantar, gritar, dançar, beijar, apertar. Lá vai a malta, cantar na rua e dançar uma rodinha pela mão. Lá vai a malta, ó São João, o Porto inteiro a bater no coração. Lá vai a malta, ó São João, ó João, anda para São João. Ó São João, o Porto inteiro a bater no coração. Lá vai a malta, ó São João, cantar na rua e dançar uma rodinha pela mão. Lá vai a malta para o São João, o Porto inteiro a bater no coração. Viva Porto! Grande, grande, grande, grande. Pois, depois desta surpreendentemente alegre canção do José Mário Branco, vamos ficar com mais uma belíssima voz. É mesmo assim, de Cabo Verde para o Mundo, vamos ficar com Mayra Andrade e um tema gravado em 2019 chamado Manga. De mim, um com dois, com três pés, mais um beijo.

Pois é, no verão é mesmo bom não fazer nada, simplesmente existir e desfrutar da vida. Esta era uma canção com um poema de Fernando Pessoa e que está no último disco de Luca Argel com Ana Deus. Vamos agora passar a uma banda mítica dos anos 80, Os Bam, na qual também cantava com a voz de Ana Deus. Pois é, dos Bam eu trouxe-vos a canção apropriada a esta época, Dias Atlânticos. E vamos continuar agora com mais um tema cheio de referências estivais. Esta canção fala sobre o calor, a areia, nadar, dançar, biquínis e tudo em português. Pois é, vamos ouvir o single Nadar de Costas, lançado em 2021 pela banda de indie pop The Happy Mess. Que fazes ao dançar descalça na areia a ferver. Será um golpe de calor? Será mais cedo este verão? Dançar ao pé de ti, com passos Bruce Lee, nadar de costas só para me exibir. Correr atrás de ti, fingir que te perdi, nesta savana de biquinis. Dizer-te o que penso, ao contrário. E rir-me à toa, dá trabalho. Será um golpe de amor? Será um fogo de verão? Dançar ao pé de ti, com passos tipo Bruce Lee. Nadar de costas só para me exibir. Correr atrás de ti, fingir que te perdi, nesta savana de biquíni. Perdi nesta savana de biquinis. Dançar ao pé de ti, com passos tipo Bruce Lee. Nadar de costas só para me exibir. Correr atrás de ti, fingir que te perdi, nesta savana de biquinis. Dançar ao pé de ti, com passos tipo Bruce Lee. Fingir que te perdi, nesta savana de biquinis. Embora no Brasil agora esteja a começar o inverno, normalmente nós associamos este país ao calor, ao samba e ao verão. Por isso mesmo, aqui não podia faltar um tema dos nossos irmãos. E, para celebrar os 80 anos de Chico Buarque, a quem tanto admiramos aqui no Jardim Abeirama Plantado, eu trouxe-vos o tema Fado Tropical. Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou, e em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Sabe, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dosagem de lirismo. Além das... claro. Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar, meu coração fecha os olhos e sinceramente chora. Com avencas na caatinga,

derecho internacional no puede ser selectivo. Merda hipocresía do mundo que vivimos. La doble moral de la comunidad internacional. Protege a Ucrania, no a pueblo palestino. Silencio, fallos convertidos de barbarios. Silencio, permita que siga corriendo sangre. Silencio, apoya este racista. Existe terrorismo, terrorismo sionista. Sillas do Nakba son todo un ejemplo de loita resistente aguantando sufrimiento. Esperanza no peito a tu último alento. Autodeterminación no seu pensamiento. Andala por bandera por una causa justa. Cementando a liberdade, mantendo viva a cultura. Facendo yo frente a opresión, a tortura. Cando alma forte o medo no me asusta. Injusto, a fuerza desmedida con que tacan a traición. O seu povo a suas vidas. Es injusto, a falta de empatía. No me enviar ayuda es una cobardía. Ni a combat ni a fame someterán. Dendo río a tomar, Palestina vencerá. Recuperando os territorios ocupados. Voy contra Israel e os seus aliados. Exatamente, então que lá porque estamos no verão, não quer dizer que tínhamos que esquecer o genocídio que Israel está a cometer há 76 anos, não esqueçam, 76 anos, contra o povo da Palestina. Pois é, continuamos agora com mais reggae, desta vez com a banda angolana Cusum do Lola e o tema Amizade, que foi gravado em 1995 para o seu disco de estreia Tá-se Bem. Já é meu protetor e sabe como eu te amo. Pois é, com a chegada do verão começam os festivais de música. Há festivais para todos os estilos musicais e gostos, mas aqueles para os quais ainda se pode encontrar um ambiente familiar são, na minha opinião, os festivais de música folk ou tradicional, como podem ser, por exemplo, os da Ponta da Barca, de Sindim, Sete Sóis, Sete Luas, o Andanças, o Festival de Músicas do Mundo de Sines e também a Festa do Avante. É com este espírito que vamos ouvir o tema Vira de Oito, do projeto Maré. Este projeto, Maré, conta com músicos do calibre de Sara Vidal, Serena da Piedade, Abílio Caseiro, Quiné Teles ou Zé Francisco, criou um disco que é uma homenagem aos pescadores e às comunidades pescatórias de todo o país. Eu convido-vos a ouvir a entrevista que fiz a Quiné Teles na semana passada, já está nas redes sociais, podem ouvir, que está muito fixe mesmo. Ficamos então com Maré e o tema Vira de Oito, um tema tradicional da Póvoa de Varzim. Ora, tal como prometido, vamos agora acabar o programa e a temporada com uma canção de Fausto. Fausto Bordalo Dias, que morreu há poucos dias atrás, dia 1 de julho, e para nós foi uma grande pena. Considerámos Fausto como uma das figuras principais da música popular portuguesa e isto é realmente uma grande perda para a música portuguesa. Fausto Bordalo Dias era a par de Zeca Afonso, Zé Barreiro Branco, Sérgio Godinho, Luís Cília, Francisco Fanhais, Janita Salomé e Vitorino, uma das figuras importantes da música portuguesa. E vamos então dedicar-lhe uma canção, no final deste programa, à sua memória. Uma canção que fala também do mar, fala Rosalinda, se fores ver o mar. É uma canção que também com sentido crítico, que aliás nós podemos ir à praia, podemos fazer o verão, mas sem perder o sentido crítico e com a proteger também o meio ambiente, porque